equipe os polêmicos da Kenner, somando alegria e diversão. E isso não se compra, se conquista. E DJ Márcio, os DJs oficiais da equipe e os polêmicos da Kenner. Travei, fazendo um tal movimento que eu nunca imaginei. Como eu fiquei, não sei, porque eu desmaiei. Não consegui disfarçar que estava olhando e me desculpei. Polêmicos da Kenner. É incomum o que ela faz com o mundo, parece qualquer um. Porque não é comum, é incomum.

Equipe PDK. Organização Exxon Eduardo. Parada nesse frio lugar onde você vai encontrar o seu grande amor. Que tá aí pro bar, chama os amigos e azara as gatinhas que lá estão. Olha a garçom, a gelada, traga um tira-gosto que a noite já vai começar. Detona aí, DJ, aperta o play pra mim. Eu quero ver aquela mina dançar. Então vamos lá, olha a festa começou. Tá vendo aquela gata olhando pra mim, dançando e olhando pra mim. Quer me enlouquecer, será que eu vou? Tenho medo de ou não, mas ela tá dançando e olhando pra mim, dançando e olhando pra mim, dançando e olhando pra mim. Eu quero ter essa mina pra mim. Como ela dança, me enlouquece. É um balançar bem diferente, tá me deixando maluco. Eu quero ter seu amor pra mim. Vem colar no teu corpo em mim. Então segure minha mão e siga-me. Tá me deixando maluco. Uai, uai, uai, uai. Tá me deixando maluco. Uai, uai, uai, uai. Tá me deixando maluco. Uai, uai, uai, uai. Tá me deixando maluco. Então segure minha mão e siga-me. Tá me deixando maluco. Banda Os Brothers. A maior referência em Melody. Equipe Os Polêmicos da Kenner. Polêmicos da Kenner. Bateu saudade de você sentando. Nós dois na cama e o catucão. Equipe PDK, a equipe top dos tops. Organização Exxon Eduardo. Bom, você é rabundão, joga tudo em cima com aquela amiga que representa, se concentra. E senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, você é puta, fica lascando besta. É DJ Belly, um exemplo de DJ mulher do Pará. Hoje não tô bom, você é rabundão, joga tudo em cima aquela amiga que representa, se concentra. E senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta. Menina louca, vou chamando suas amigas, vai. Fica rabetona, ó, fica rabetuda, vai. Fica rabetona, fica rabetuda, vai. Fica rabetona, fica. Menina louca, vou chamando suas amigas, vai. Fica rabetona, ó, fica rabetuda, vai. Fica rabetona, fica rabetuda, vai. Rabetona, ó, fica rabetuda. Todo mega príncipe doida com a galera. Chama os novinhos que hoje a festa é no mega. Só moça bonita e eu bolado na fita. Chama as novinhas, vamos brindar o dia. Produtora Matrix. Equipe Os Polêmicos da Kenner. A maior referência em diversão. A bandida não resiste, ela joga pra cima a garrafa de uísque. Xandão, siroque, uísque, cerveja. Chama o garçom e põe mais balde na minha mesa. Hoje a festa é nossa e eu quero ficar sussu. Então vem minha princesa brindando com Red Bull. Vou pro Mega Príncipe doida com a galera. Chama os novinhos que hoje a festa é no Mega. Só moça bonita e eu bolado na fita. Anos, o que vai acontecer? Equipe Os Polêmicos da Kelly. Só tem 17 anos, o que vai acontecer? Vai dar PT, vai dar PT, vai dar. Ainda sou uma diz que era bom, é só sentar. Vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar. Aqui no morro das pedras, que era bom, é só sentar. Vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar. Vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar. Sinto saudades do seu jeito, das nossas noites de amor. Seu corpo colado no meu, foi bem gostoso a gente fez. Sem tempo e sem hora pra acabar. Do seu jeito, das nossas noites de amor. Seu corpo colado no meu, foi bem gostoso a gente fez. Sem tempo e sem hora pra acabar. Joel Produções, o produtor oficial da equipe Os Polêmicos da Kenner. Tive que partir, não tive outra escolha. Foi melhor pra nós dois, eu só me machuquei. Mentiu por várias vezes, nunca me imaginei sentir. Um dia a gente cansar, pode sair. PDK. Esse é o famoso 16 toneladas. famoso 16 toneladas. Famoso 16 toneladas. Esse é o famoso 16 toneladas. Esse é o famoso 16 toneladas. Famoso 16 toneladas. Esse é o famoso 16 toneladas. Polêmicos da Kenner. Polêmicos. Curió do bico doce, passarinho quem te trouxe pra chamar meu carimbó. Foi verequete, verê, foi verequete, verê, foi verequete, foi Lucindo e Cupijó. Chama meu carimbó. Foi verequete, verequete.

aproveitando que o esquenta é aqui, vai em Brasil. É DJ Melly, um exemplo de DJ mulher no Pará. Junto com a amiga e foi lá pra casa. Pra geladeira, pé da catumbaba. Depois do Scott, ela ficou animada. Fiquei sabendo que você é mó criado. Tu para, já pode ficar pelada, não repara. A casa tá bagunçada. Se tá travada no meu som, ela destrava. Ainda mais que você tem cara. Ainda mais que você é uma danada. Equipe Os Polêmicos da Keller e suas polemiquetes. Joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão. Joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, vai. O bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou. Pega, pega, olha, olha só, presta atenção. Cavucadão, cavucadão, cavucadão, cavucadão, cavucadão. Pega, pega, pega, DJ Alan, o respeitado de Mojó. Pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega. Bagulho, bagulho, bagulho, bagulho, bagulho, bagulho, bagulho, bagulho, bagulho, bagulho. DJ Yaba, o respeitado de Mojó. Pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega. Bagulho, bagulho, bagulho, bagulho, bagulho, bagulho, bagulho, bagulho, bagulho, bagulho. Polêmicos da Kenner. Divulgar. Quem foi que disse pra tu me esbanjar? Eu te pegava no quarto, te fazia.